Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do podcast Papo Musical. É isso aí, tô aqui, o Júnior Cordeiro, com meu parceiro de todas as horas, Arnaldo Acept, o cara que sabe de música. Vindo hoje, agora, com um tema até legal, viu? Muito bom. Sobre discos de rock que você precisa ouvir dos anos 80 e 90. Não é aquele rock, não é aquelas bandas, aliás, bandas são. Não é aquele disco comum que você, alguns são. Mas é aqueles que você precisa ouvir, muito bons mesmo, e músicas que estão escondidas em álbuns que talvez até vocês conheçam. Então, vamos lá, passar a bola para quem sabe. Eu vou ficar aqui escutando e aprendendo junto com vocês, tá certo? Então vamos lá, Arnaldo Acept, por favor, professor, fale. Que isso, sou só um amante da boa música. Só um amante da boa música, pessoal. Pessoal, o nosso bate-papo hoje, nosso podcast hoje, ele é mais focado naquele disco, como o Júnior falou agora. Ele é mais focado naquele disco que você precisa ouvir, entendeu? Vamos sair um pouco assim da rotina. Quem viveu os anos 80 e gostava de rock sabe do que eu tô falando. Quem não gosta, pessoal, escute com atenção e vamos aprender juntos, tá? Se eu errar, me corrijam. Eu sou um ser humano. Como eu falei, sou só um amante da música, como vocês. Vamos começar aqui com esse cara aí que deu a abertura aqui do nosso podcast. Vamos começar com ele. O ex-guitarrista do Humble Pie. É isso aí, Mr. Peter Frampton. E o disco dele que eu vou indicar aqui pra vocês é uma música que rolou dos anos 80 bem e nos anos 90 também, que eu escutei nos anos 90. É o disco Breaking All the Rules, de 1981. Só que, apesar de amar muito essa música que dá nome ao disco, eu queria indicar pra vocês uma musiquinha muito linda, tem uma guitarra maravilhosa. É Wasting the Night Away, do Mr. Peter Frampton. Esse cara aí consagrado no mundo do rock and roll, é um cara que todo mundo ama, é uma unanimidade. Inclusive, aquele disco Frampton Comes Alive, foi o disco ao vivo mais vendido da história. Então é um baita disco. Ele ganhou 6 vezes platina e lá também tem a clássica dele que todos nós conhecemos, Show Me The Way. Entendeu? Então vale a pena, confere lá. E agora, sem enrolação, vamos aqui no nosso especial de rock, disco de rock que você precisa ouvir. A nossa próxima atração é o Dire Straits, a banda do Mark Knopfler, aliás, dos irmãos Knopfler, né? Que tinha o David Knopfler, que seguiu carreira solo logo em seguida, mas banda maravilhosa. E o disco que eu vou indicar pra vocês, pessoal, é um disco maravilhoso que não sei porque muita gente não fala, mas é um disco que embalou corações mesmo. É o Love Over Gold, de 1982. A música que eu indico pra vocês é o Telegraph Road. Esse disco é um disco mais voltado assim pro rock progressivo, mas é um disco maravilhoso, gente. Confere lá. E claro, não vou deixar de indicar essa música aqui que vocês vão ouvir agora, né? Escuta aí. Claro, essa música, pessoal, é de 1985, né? Todo mundo sabe que música é essa, né? É o Money for Nothing, do Brothers in Arms. Então, Dire Straits, eu só posso recomendar a discografia inteira, porque vale a pena. Mas, como aqui só é uma, vamos começar aí com o Love Over Gold, de 82. A música chefe desse disco aí, na minha opinião, é o Telegraph Road. Música maravilhosa. Mas vale a pena tudo do Dire Straits, pessoal. E vamos seguindo aqui a nossa lista. Aqui nós vamos começar com um cara que sobreviveu às drogas, sobreviveu a tudo, a todas as divergências da vida. É o senhor Eric Clapton, um dos maiores guitarristas da história do rock. O cara tocou com todo mundo, o cara tocou com o Jimmy Page, o cara tocou com o Jack Bruce, o cara tocou com todo mundo. A lista é muito grande. A grupo dele tem uma lista aqui na minha frente para falar de cada nome. Mas vamos lá, vamos de Behind the Sun, de 1985. Disco lindíssimo, disco que foi aí naquela época ali que ele tava separando da esposa dele, né? Aquela meia separação, ia não ia e tal, mas não sei como termina a história. Esse disco tem a participação de muitos músicos consagrados, né? E um desses músicos que tá lá, toca sintetizador, bateria, é o Phil Collins, que também ajudou a produzir o disco. Ou seja, né, não é qualquer disco, né? Pra ter o Phil Collins, que na sua carreira solo é uma carreira maravilhosa, um cara que já vem do Genesis. Então, vale a pena. E a música, eu vou deixar aqui duas músicas pra vocês que eu amo mesmo, né? Semi Old Blues e Just Like a Prisoner. Duas músicas maravilhosas e escutem, comprem um disco, como você pediu, baixem, façam qualquer coisa, mas tenham esse disco. E agora nós vamos partir aí para realmente uma banda de rock progressivo, uma banda maravilhosa, banda sensacional, é o Marillion. Banda Marillion, quem sabe, que começa ali nos anos 90 com vários sucessos, inclusive aquela música Beautiful, né? Que é a música carro-chefe deles. Mas aqui eu tô falando aqui de um disco alguns anos antes, é o Clutch and Straws, de 1987. É o último disco, pra quem não sabe, é o último disco com o Derek Fish. Então é um disco pop, assim, ele tem aquela pegada progressiva, ele tem aquela pegada anos 80 ali e tal, aquela pegada que só o Marillion tinha, mas ele é um disco mais pop, ele é um, entendeu? É um disco muito bom, é um disco, eu digo, pra família ouvir, né? E até hoje tem aquela coisa, ele fica atrás do My Place Childhood, mas isso não importa, o importa é que o disco é bom e comparações tão hediondas não vale a pena aqui no mundo do rock, pessoal. Então, escuta esse disco aí, Marillion, eu indico, é o último disco com o Derek Fish, aquela grande voz, né? Aquele grande vocalista que segue firmemente na sua carreira solo. Inclusive eu vi uns vídeos dele, ele tá coroão, assim, tá mais senhor, mas é um baita cantor e eu acredito que o que ele fez pra história da música é o que tá valendo. Então não vamos observar se a voz dele caiu um pouco, se ele não alcança mais aquelas notas e tal, tal, tal. Que isso não importa, o que importa é o legado que o cara deixou e é o legado. Marillion não é pra qualquer um. Então fica aí, escute Marillion e a música desse disco que eu indico é Hotel Hobbs. Vai lá, escuta lá, baixa, faz qualquer coisa, mas escuta. E continuando com a nossa pegada aqui, bandas de rock, discos de rock dos anos 80 que você precisa ouvir, eu quero falar de uma banda que pra mim é uma banda especial, certo? Ela é especial até no nome. É o 38 Special, vamos resumir, 38 Especial. Né, aquele calibre pesado e tal. É uma banda maravilhosa, certo? Uma banda fundada em 1974, ou seja, não é qualquer um, né? É um dinossauro do rock, que também poucas pessoas falam, poucas pessoas comentam. Eu vi poucas pessoas falando, então eu fico assim meio triste, porque é uma banda que vale muito a pena. E sem falar que, vamos lá, né? O vocalista é o Ronnie Van Zant, exatamente, Van Zant, aquele sobrenome que você pega lá nos anos 70 no Lynyrd Skynyrd, com Ronnie Van Zant, que era o vocalista, né, que morreu no acidente de avião. Pronto, são irmãos, o Ronnie e o Donnie são irmãos. Então o seu irmão ali, né, o Donnie resolveu formar o 38 Special nos anos 70, e quando chegou em 86 ele fez um disco maravilhoso, o Strange Numbers, de 1986. Eu vou indicar esse disco todo, escute ele todo, não demora, pesquisa sobre a banda, vale muito a pena. Os caras têm uma guitarra bem afiada, tem boas melodias, bons arranjos, não é aquela banda que começou plagiando a banda do irmão mais velho, não tem nada de plágio, os caras têm a identidade deles, inclusive não cabe comparações. Então, pessoal, desculpa aí que a gente fugiu mais um pouco dos anos 80, como a gente já vem falando ali, das músicas pop, mas é porque não dá pra deixar esses discos passarem desapercebidos, não dá pra gente ficar de braços cruzados só vendo a coisa acontecer, entendeu? A gente tem que chegar e falar para vocês. Essa é a nossa função, falar do que é bom, falar de música boa. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ouvir até aqui, muito obrigado por dar ouvidos a esse disco, essas músicas, esses artistas. É, vale muito a pena, eu não canso de fazer isso, para mim é a minha terapia. Se eu tô meio zangado, eu escuto. Se eu tô feliz, eu escuto. Se eu tô meio triste, eu escuto. Se eu venho do sol quente ou da noite fria, eu escuto, eu baixo, eu vou na internet. É, música é terapia pra alma, e eu espero que vocês façam o mesmo, porque só com música que esse mundo se torna um mundo bem melhor, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o meu amigo Júnior. E vamos seguir em frente com o que é bom, com música boa. Vocês fiquem aí com esse clássico aí. E espero que vocês tenham gostado. Foi um programa diferente, mas no próximo a gente estabiliza tudo. E é um nicho também para outros iguais a esse que virem, né, no futuro. Muito obrigado. Até mais. É isso aí. Então, um pouquinho dessa aulinha aí com o professor Arnaldo Acep, aprendi pra caramba. Muito obrigado, Arnaldo Acep, por estar produzindo conteúdo interessante de música pra quem gosta de música. Eu sou um, gosto de música, não tenho assim a sua sapiência em relação à música, mas eu gosto muito de música também e tô aprendendo. Muito obrigado, pessoal que nos ouviu, que ouviu o professor até agora. Muito obrigado e um beijo no coração de todo mundo. Rony Souza, muito obrigado aí pelo seu comentário, viu, no YouTube. Muito obrigado, viu? Esperamos que você continue sempre seguindo a gente e gostando dos conteúdos. Um beijo no coração de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.